ouvintes do EmpreenderCast, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre o cenário do empreendedorismo tecnológico no Brasil. Eu sou o Hugo Magalhães, estão aqui comigo Bruno Eustáquio, Milor Machado e Luiz Piovesana do Empreendemia, e ainda nossos convidados Diego Gomes, editor do Read Write Web, e Diego Ramos, editor-chefe do blog Startupi. E aí, Milo, como é que vão as coisas? Ah, por aqui tudo tranquilo, cara. A gente tava comemorando o que apareceu na Época Negócios desse mês, edição de setembro. Todo mundo muito feliz. É, fiquei sabendo disso aí, pessoal. Vamos olhar a matéria do Empreendemia lá na Época Negócios. E aí, Luiz, muito feliz aí também? Opa, bem feliz. Além da Época Negócios, a gente alcançou a marca de 500 mil visitas no Céu do Lugar, que olha, é uma, só, um marco meio histórico. Então a gente tá bem feliz também com isso. Foi hoje. Não, cara, parabéns mesmo pra você. Muito sucesso. Obrigado. Saia do lugar. E aqui com a gente também, Diego Gomes, editor do Read Write Web. E aí, Diego, como é que tá? E aí, pessoal, tudo bom? Tô ouvindo o EmpreendedorCast desde o primeiro, tô achando bem bacana, um prazer estar aqui participando. Que isso, nós que agradecemos, cara. Diego Ramos, do Startupi, como é que vai, Diego? Olá, tudo bem? Muito bacana por aqui e muito feliz com o surgimento aí de um serviço bacana igual de vocês. Valeu pela presença aí, por gastar o seu tempo com a gente aí hoje. Tenho certeza que a participação vai agregar bastante valor no nosso episódio. E aí, Bruno? E aí, pessoal, boa noite. Sou o Bruno Eustáquio, falando aqui de Belo Horizonte. Agradecer a todo mundo aí pela presença. Sei que todo mundo aqui trabalha muito, mas acho que vai ser uma conversa bem bacana. E vocês não perdem por esperar. Agora nós vamos para os recadinhos. No episódio anterior, falamos sobre as características do empreendedor e tivemos a primeira promoção do EmpreenderCast. Depois de discutir sobre várias características, com o Yuri de Itaí, com o Milor, com o Luiz, a gente pediu que um ouvinte do EmpreenderCast enviasse no post qual, na opinião dele, era a característica do empreendedor mais importante. Depois do episódio, escolhemos a melhor e queria anunciar com muito orgulho que o primeiro vencedor da promoção do EmpreenderCast é o Pedro Augusto. É isso aí, Pedro Augusto, mandou muito bem na resposta. Queria agradecer demais também todas as respostas que a gente teve no post, foram muito legais. Isso mesmo, o vencedor foi o Pedro Augusto e a resposta dele foi bem bacana. Eu vou ler ela aqui para vocês agora. Todo empreendedor precisa ter ambição. Pode parecer algo ruim, mas não é, que inevitavelmente vem da paixão. A ambição é ter aquele desejo intenso de ser o melhor do mundo, seja qual for o seu mundo. Acreditar com convicção que você é capaz de alcançar a sua visão lhe faz ser persistente, comprometido e se destacar, além de inspirar outras pessoas. Vejo a ambição como uma das características mais marcantes nos empreendedores de sucesso. Tomando como exemplo a missão da hoje gigante Google, organizar toda a informação do mundo. Bem ambicioso, mas hoje alguém duvida que a Google é capaz? É isso aí, muito bacana a resposta do Pedro. Queria agradecer a todos que enviaram os comentários, né? Ficou registrado lá no post as características do empreendedor. É isso. Então, fiquem agora com um ótimo episódio sobre o cenário do empreendedorismo tecnológico no Brasil. Nós vamos começar o nosso episódio de hoje. Nossa primeira parte, nós vamos falar sobre a inovação no Brasil. Vou começar aqui perguntando ao Diego Gomes. A gente vai chamar de Gomes aqui no episódio porque a gente tem dois Diegos hoje. Gomes, você acha que existe inovação no Brasil ou só startups copiando os modelos de fora? Existe, sem dúvida. Tem muito projeto legal, tem muita gente desenvolvendo tecnologia. Eu vejo muita gente com tecnologia de ponta, coisas inovadoras, mas com dificuldade de introduzir isso no mercado, transformar a tecnologia em produto é uma dificuldade bem comum por aqui. Sim. Mas a gente vê um mercado, por outro lado, que também privilegia o copycat. Não que isso seja ruim, mas o nosso mercado de web, que é onde eu atuo principalmente, ele dá mais segurança para o investidor atacar, investir em um copycat. O empreendedor ele tem um risco menor quando ele opta por nacionalizar um modelo americano ou de qualquer outro lugar. Negócios provados têm sido mais atrativos aqui. Bacana. Isso acaba sendo um assassino das nossas empresas inovadoras. Legal. Agora, aproveita que você falou pra gente de copycat, explica pra quem não sabe o que é. O que é um copycat? O copycat é uma startup que pega um modelo que tá dando muito certo nos Estados Unidos ou na Europa e nacionaliza. Exemplo, o maior copycat do mundo é o Baidu, que é o Google chinês. Sim. Eles simplesmente copiaram, aproveitaram da vantagem do idioma antes do Google atuar e conseguiram dominar o mercado. Esse é o tipo de coisa que é bem comum por aqui. E acontece bastante no Brasil também, né? A gente vê... Acontece bastante. A gente pode ver um exemplo recente que é a febre dos Groupons. A gente tem muita empresa de compra coletiva, o mesmo modelo do Groupon. Eu sou super fã do mercado, acho que tem ótimas empresas, ótimos profissionais. Sim. Mas é um negócio super viável, super escalável, mas não é exatamente inovação. Entendi. Esse que é o ponto, a dicotomia do brasileiro. Agora, aproveitando que você falou de inovação, vou pegar um gancho aí e perguntar para o Remus, assim, se ele acha que a gente vê que essas empresas, esses copycats, no caso, eles pegam a ideia e evoluem a ideia. Eu queria saber do Remus se ele acha que essa evolução, se ela é saudável, se isso é considerado uma inovação também. O que você acha disso, Remus? Bom, saudável, no mínimo, né? Eu acho que ela é, inclusive, necessária, porque quando um modelo de negócio deu certo, a empresa original, americana ou europeia, deu certo porque tinha certas características, vamos dizer assim, até de temperatura e pressão. Tinha empreendedores com tais características, tinha parceiros comerciais com tais características, tem um público consumidor com tais características, tem um tipo de capital que é implementado de uma certa forma, em um certo ritmo, tem uma tecnologia específica e nem sempre o copycat ele copia tudo isso. Sim. Tanto que na chamada em febre dos Groupons, tem vários sites brasileiros, inclusive, que são colocados numa mesma categoria, mas se você for olhar, eles têm características bastante diferentes. Alguns têm empreendedores que saíram da área de marketing e são dois sozinhos com o próprio capital, terceirizando algumas coisas. E isso, de forma alguma, pode ser considerado o mesmo tipo de startup do que uma outra que tem uma equipe de 5 profissionais que já foram executivos, que já tem cases até de investimento e que tem um aporte enorme, que tem uma rapidez e uma escala, já chegam com toda uma estrutura. Eu acho que a evolução do modelo de negócio, ela não é só uma forma de você trazer uma cópia, como ela é uma necessidade do mercado. Por exemplo, o exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que é o Migrime, do Johnny Ken, teoricamente ele copiou o modelo de alguns encurtadores que já existem, o TinyURL, o Bitly, só que ele acrescentou várias funcionalidades no negócio dele que são úteis e são necessárias. Contador de visita, rastreamento e tal. Então, assim, acho que essa parte da evolução, ela não só é necessária, como ela agrega bastante valor ao negócio também. Bom, pessoal, para botar um pouco de fogo aqui na discussão, eu queria colocar uma opinião minha, que eu queria saber o que vocês acham, que é o seguinte. Eu estava lendo uma vez um artigo de Harvard, que eu concordo plenamente, que alguém pergunta para o cara, né, o que você acha de copycats, né? E ele falou assim, olha, empreendedorismo, ele não é que nem salto ornamental, você não ganha pontos por dificuldade. Se é um negócio que é mais fácil, você vai conseguir vender, vai conseguir clientes, sabe, simplesmente aproveita isso, é o que importa. Você vai sustentar sua família, vai movimentar a economia, vai gerar emprego, é isso que importa. Então fica essa pergunta aqui para vocês. Vocês acham que realmente é um negócio que precisa falar, não, é o mais inovador possível, ou criando um bom produto, um bom serviço e se destacando no mercado, é o que importa para o empreendedor? Cara, eu concordo 100% com você. Tipo assim, os caras que identificaram a oportunidade de trazer um Groupon para o Brasil, ou montar o LinkedIn brasileiro, ou qualquer que seja modelo que deu certo lá fora, que deu certo aqui também, eu acho que são negócios super válidos, muito bacanas, e tem que ser feito, porque eles puxam o mercado para cima. Um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar aí é que inovação não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Ideias inovadoras podem ser ótimos negócios, mas você pode ter ótimos negócios sem inovação. Assim como a gente tem muito empreendedorismo, no caso de web aqui no Brasil, eu chamo de padaria virtual. O cara monta um negócio que é tão escalável quanto uma padaria. Dá para ele viver, dá para ele ganhar dinheiro, ele vai gerar empregos, mas ele não vai ter ganhos em escala. É uma startup? Não sei, eu não consideraria. É inovador? Provavelmente não, mas é um negócio? Sim. É um case válido de empreendedorismo? Sim. E existem casos também de negócios super escaláveis, sem uma grande inovação, que são uma cópia quase descarada mesmo. Eu acho isso demais. Eu gostaria de ter tido algumas ideias dessas de copiar alguns desse negócio. Então, é só um ponto que eu tô fazendo essa diferenciação, porque são coisas, pelo menos ao meu ver, bem distintas. Inovação não é obrigatório. Isso é um mito de escola de marketing. É legal? É legal. Você consegue ser um líder sendo um inovador? Sim. Mas não é o negócio. Você não vive 6 meses se você for para sua garagem e falar, vamos inovar. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho interessante essas observações que o Diego Gomes fez, porque a inovação virou uma palavra tão... Eu acho que até medíocre hoje em dia, que tem gente que é capaz de botar no seu site um botão de retweet e sair divulgando em press release, que é uma empresa inovadora, e você se pergunta onde, sabe? Talvez perante alguns clientes que, pelo visto, essa empresa até tenta manter na ignorância, pode parecer inovador, só que eu acho que inovação é a capacidade que a empresa tem de ser atual. Tipo, opa, o mercado mudou? Ah, eu mudei junto. Eu já consigo continuar no meu ritmo, ou até aumentar meu ritmo, meu negócio ainda é sustentável com essa mudança. Eu estou atualizado. Para mim, isso que é inovação. E não necessariamente um diferencial. Porque muitas vezes você inventa uma coisa que ninguém jamais sonhou. E o que você faz com isso, sabe? Então é super justificável e não tem problema nenhum você ter, como disse o Gomes, uma padaria virtual. Você pode ser um empreendedor de estilo de vida. Tem uma categoria que o pessoal chama lá fora, lifestyle. É porque simplesmente o cara não quer ser empregado de alguém, ele quer ter, entre aspas, o gostinho de ter o próprio negócio. E é isso, ele vai ter ali o número de clientes, de funcionários e de produtos dele, e aquilo ali é bacana pra ele. Tranquilo, não tem problema nenhum. Tem várias coisas aí, várias problemáticas em torno do mito da inovação no Brasil. Um é que na academia, inovação é patente, né? É registro de propriedade intelectual. Sim. E não acontece no mercado, não tem ninguém usando, não existe, nem existe para usar o negócio, mas tá lá. Inovei, criei uma tese, botei uma cerquinha em roda e ninguém mais pode pensar uma coisa parecida, ou se pensar, não pode fazer, porque eu pensei primeiro. Poxa, parece que você tá fazendo uma reserva de mercado, né, do futuro. O negócio que a gente até mencionou no primeiro episódio é que, vez ou outra, eu recebo projetos e o pessoal começa a destacar a inovação do projeto. Olha só, é um projeto muito inovador, ninguém pensou nisso. Mas, sinceramente, eu acho que muito mais importante do que ser um projeto inovador é ser um projeto conveniente. Então, até tem um exemplo, tem uma startup, né, brasileira, bem famosa já, mas acho que não vale citar nomes, que é extremamente inovadora, vez ou outra aparece com destaque na mídia, é um negócio sensacional. Mas simplesmente não é conveniente, você não consegue usar o serviço, você não consegue informação, é um negócio complicado. Então eu acho que vale a pena destacar isso, que você ser inovador significa, por definição, que você tem um risco muito alto. Então, para esse risco ser compensado, você precisa ter algum tipo de benefício. Então, o produto ele precisa funcionar melhor do que os concorrentes, ele precisa te economizar tempo. Então, assim, se ele é inovador, mas ele não funciona, se ele não atende a necessidade real, ele não é conveniente, eu não acho que é um bom projeto, simplesmente porque é inovador. O que vocês acham sobre isso? Eu concordo com você e eu tenho um ponto sobre isso aí, que você vê, assim, dois tipos principais de modelos de inovação. Um é a inovação tecnológica, aquela coisa que os caras estão acostumados a imaginar. Olha, ele inventou isso. É uma ferramenta que combina isso com isso, é uma coisa científica. Esse tipo de inovação, como você mesmo falou, geralmente a empresa ela é vendida por uma empresa maior e ela nem chega a conseguir comercializar o produto, porque provavelmente ele é à frente do seu tempo. E tem um outro tipo de inovação, que é a inovação em processo também. Pensa em o primeiro site de compras coletivas. O carinha do Groupon virou para o chefe dele e falou: eu quero montar um site onde as pessoas compram juntas, todo mundo, por um preço super barato. Isso é inovador? Do ponto de vista tecnológico, nem um pouco. Sim. Mas do ponto de vista de negócio, o cara simplesmente achou uma mina de ouro que no primeiro ano teve a receita crescendo muito mais rápido que a receita no primeiro ano do Google. Isso é muito interessante. São tipos diferentes de inovação que geralmente as pessoas não veem isso como esse tipo de inovação. Essa eureka, quando você muda um processo ou torna ele mais conveniente, as pessoas ainda não associam muito isso a um processo de inovação. E é a mesma coisa, só que aplicada em um outro contexto. Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente. Luiz, você não acha que os empreendedores e os investidores, acho que aí é um senso comum, buscam esse tipo de serviço na maioria das vezes visando ganhos rápidos? Porque isso aí, querendo ou não, tem uma resposta mais rápida, já é um modelo pronto. Assim, às vezes tem uma adaptação cultural, mas, querendo ou não, tem uma curva mais rápida de investimento. E você acha também que isso não atrapalha as pessoas que podiam estar pensando em inovação? Porque, como o Milo falou, é bom, movimento mercado, gera nota fiscal, mas também inovação também é importante. E você acha que isso não atrapalha? Foca os empreendedores em só ganhar dinheiro, ter o seu negócio, mas o mercado em si poderia estar evoluindo mais se o pessoal estivesse pensando mais em inovação. Bruno, o assunto é bem, bem amplo, na verdade, porque se a gente for pensar que, por exemplo, no Brasil, o pessoal que tem uma ideia de ter uma empresa ou começa uma empresa para depois buscar investimento, provavelmente eles vão ter que provar que o conceito deles é bom ou mesmo já provar que esse conceito está aprovado e que pode gerar resultado mais para frente. Então, no fim das contas, não vai importar para eles se já foi provado em 10 lugares ou 8 lugares ou pelo menos se o modelo deles ou naquele lugar que eles estão já está sendo provado. Isso, eu não conheço muito bem a história da Sabatec, mas eles entraram numa área extremamente nova na época deles e conseguiram provar o conceito e assim conseguiram o investimento. Então, também tem a parte do contato entre investidores e empreendedores que querem começar. Eu não acho que esse ambiente existe direito. Então, não vai ter como o investidor falar: ó, você que quer começar uma empresa, começa lá num conceito que já existe nos Estados Unidos, traz a compra coletiva para cá porque vai dar certo. Então, acho que essa comunicação também não é muito fácil. É que nem o Remus falou, já tem gente que já tem um certo background nisso e que começou a fazer, então tem esse contato mais fácil, mas ao mesmo tempo quem está na base, vê isso acontecendo, começa a fazer isso porque viu que dá certo. Mas tem o outro ponto, por exemplo, no meu caso com o do Milor, a gente teve ideia da empreendemia de ver várias coisas separadas e aí juntou numa só, que foi a nossa rede. Então, a gente não pensou, acho que investidor vai gostar disso porque tem vários casos provados por aí. A gente até pensou nisso como um argumento para provar que nossa ideia era boa. Mas, no fim das contas, o que está importando hoje em dia é que a gente consegue provar que o empreendimento funciona e não que os antecessores ou as nossas fontes de ideia funcionam. Eu gostaria de aproveitar gancho de duas coisas que foram faladas. Uma diz respeito à questão de inovar não apenas na tecnologia, mas sim no processo. E tem aí a pergunta, inovar no modelo de negócio, sim ou não? O Guy Kawasaki, que é super conhecido e cultuado e respeitado e tem mérito em muita coisa, já escreveu lá no, na Arte do Começo, cara, inova em tudo, menos na forma de ganhar dinheiro, porque é isso que importa pra você e você tem que facilitar a forma que o cara vai comprar de você. Então não seja muito inovador na forma de ganhar dinheiro. Só que, quando você se depara com a chamada disrupção, que é quando uma cadeia de valor tradicionalmente estabelecida é balançada pela chegada de tecnologia inovadora, por exemplo, mercado editorial, ou fonográfico, até cinematográfico, aí você realmente tem que pensar em inovação no modelo de negócio, porque é disso que se trata. A coisa do inovar no modelo de negócio, por causa da disrupção, é importante quando? Ué, quando a forma tradicional de ganhar dinheiro não dá mais. Legal, cara. Eu acho que assim, em relação ao primeiro ponto aí que você citou, o grande mestre Kawasaki, tem um negócio que eu não posso discordar dele, né? Afinal de contas seria uma heresia, que é o seguinte, ele fala que você não pode inovar no modelo de negócios, mas o que eu acredito que ele quis dizer, e é o que eu concordo com ele se for nesse ponto, é que, na verdade, você pode inovar no modelo de negócios, principalmente se for um negócio muito disruptivo, que inclusive é uma coisa que ele fala muito, para você criar a próxima onda. Só que eu acho que a questão que ele fala para você não inovar no modelo de negócios é para você não sair na louca. Então, pelo menos, você tem uma hipótese. Olha, eu acho que meu modelo de negócios é baseado em publicidade. Eu acho que é baseado no modelo freemium. Eu acho que é na venda direta. Acho que é de o subscription, né? Então, você vai... tem inscrições que o pessoal vai pagar todo mês. Você tem que entender qual que é o formato do modelo de negócios. Ele especificamente, o grau de aprofundamento, aí é onde eu acho que vale a pena você inovar, fazer testes para ver se vai funcionar. E, inclusive, tem bastante a ver com o que você falou sobre investimento, porque o investidor, ele vai perguntar pro cara, tá, mas como você vai ganhar dinheiro? Ah, não sei, eu vou lançar o produto e aí vou ver quem que tá afim de pagar, se é o patrocinador, seja lá quem for. Então, o que é importante é você definir como, daí você levanta suas hipóteses e faz testes em cima disso. É isso mesmo, cara, eu concordo 100% com você. Você tá concordando em tudo, pô, por que vocês me chamaram? É graça. Só pra completar, então, a parte da escola Lean, o Milo já tinha falado um pouco sobre ideias legais e tal, depois o Remus falou mais ainda, o cara tem uma ideia legal, mas não consegue falar o que quer. E no fim das contas, o que falta até também para alguns investidores, eles falam, eu preciso de uma coisa provada. Mas talvez esse provado não é simplesmente, tá funcionando já, então não é a parte da execução, que é o que mais importa. Então o pessoal fica falando sobre inovação na hora da ideia, o que é realmente muito importante, o que é a base para você começar o seu empreendimento. Dependendo do caso, claro, que a gente já comentou. Mas será que não falta um pouco mais aqui para os brasileiros pensar mais na execução muito bem feita, em prestar um serviço muito bom, deixar o cliente saltitante de felicidade, do que pensar simplesmente só na ideia que vai revolucionar tudo? Gomes, então você que tem, a gente sabe que tem bastante contato aí com investidores, BH está bastante forte no movimento brasileiro até, como que na sua visão está o mercado de investidores anjos no Brasil e que tipo de iniciativas que tem aparecido para estimular empresas realmente inovadoras com alta disposição para o risco? Eu tenho visto mais atividade nesse mercado com recursos do governo, para ser sincero. O PRIME, acho que foi a melhor coisa que aconteceu para quem estava com um pequeno negócio, possível startup ou possível empresa inovadora no papel, e de repente apareceu um programa do governo que dava R$120 mil por um ano, sem comprometimento acionário, para você tocar seu negócio. Para o mercado, de certa maneira, isso afastou um pouquinho o investimento de anjos, eu tive essa percepção, porque ficou mais fácil conseguir recurso e um recurso mais barato para o empreendedor. Por outro lado, eu tenho visto um crescimento grande no mercado de seed capital, mais próximo até de venture capital. porque tem verba da FINEP também, os fundos estão capitalizados e procurando empresa de TI para investir. Hoje em dia, sim, ô Gomes, o que, que você acha que é o melhor que está tendo agora aberto e tal? Quais os editais, os fundos, assim? Hoje, eu diria que tem muitos fundos no Brasil querendo começar a atuar. Tem a Performa atuando em cleantech, biotech, essa área é bem interessante, eles estão com um fundo bem, bem grande. A Confrapar aqui em Belo Horizonte, ela está com um fundo para focar em TI exclusivamente. Sim. Eu acho que o fundo, se eu não me engano, é de 15 a 20 milhões, devem pegar umas 10 empresas. É um fundo bem interessante. Tem empresas como no caso, a Monax está buscando sempre oportunidades. Eles não têm um fundo aberto exatamente, mas eles estão sempre procurando. O que eu me lembro agora, basicamente, é isso, mas... É um mercado que está capitalizado, os caras estão procurando oportunidades. Eu tenho sentido que estão faltando empresas um pouquinho mais maduras para eles investirem, porque o mercado de seed e não tão early stage assim, ele busca uma empresa que tem um pouquinho mais de comprometimento ou mínimo de tração. Se você pegar hoje esses caras, todo mundo vai falar com você o seguinte: eu invisto em ideia. Isso quase sempre é uma grande mentira. Eu diria que é a top mentira do VC brasileiro, eu invisto em ideia. Eu nunca vi, não sei se vou ver, espero que veja. Pode ter alguns casos de angels que investiram, mas de VC e seed eu nunca vi. Mas eu acho que é um momento bom. Quem tem um projeto estruturado, tem uma equipe consistente, tem boas chances. O mercado está crescendo, os VCs estão capitalizados. E para você chegar num estágio de poder buscar uma rodada de investimento um pouquinho mais consistente, eu diria de 500 a 1 milhão e meio, 500 mil a 1 milhão e meio, que já é um seed capital, mas para o padrão brasileiro eu já diria que a partir de 1 milhão é praticamente venture capital. Para esse tipo de projeto, se você quiser chegar e correr atrás de um investimento nesse patamar, os programas de as bolsas de pesquisa e os programas como o Prime da FINEP são a melhor oportunidade que você tem como empreendedor. O que vocês acham da empresa que não achou interessante no momento procurar um fundo desse? Não teve alguma oportunidade de um VC ou de um capital semente aí, das empresas que procuram financiamentos e até o mercado também. Está fácil hoje em dia pegar um financiamento, vocês aconselham, é a melhor ideia. A empresa que pega um financiamento, ela tem que ter uma certeza para não se enrolar, ou vocês acham que é uma boa? Eu acho que, nossa, nunca foi tão fácil pegar dinheiro no Brasil, e também acho que com isso a gente tem não é o risco em si que é ruim, mas assim, é uma péssima ideia. Tá cheio de gente ganhando dinheiro, vendendo corda pros outros se enforcar. Com perdão da metáfora. Vai desde banquinho de beira de calçada, que é a padaria financeira, até mesmo financiamento no banco, sabe? A questão é que quando você tem um angel, ele vai financiar o seu risco. Você não tem que ir no banco ou ir atrás de outras formas institucionais mais pesadas. E também essa coisa de angel é pré-histórica, no sentido de que sempre houve alguém com ou dinheiro, ou contato, ou know-how, ajudando outras empresas nascentes. Só que havia uma época em que, de certa forma, era feio, a não ser se o cara era um poderosão bambambam do mercado, que remete até a uma ideia meio mafiosa da coisa. Só que o que está devagar, apesar de acontecendo, é a formação de associações de investidores anjos, que não são entidades financeiras, são apenas uma reunião de investidores físicos, pessoais. A gente vê, assim, com o nome mesmo de associação, ainda eu conheço apenas 4 no Brasil, enquanto nos Estados Unidos são mais de 120. Já os brasileiros vêm se articulando, tanto na entidade global que tem de investidores anjos, quanto estão se articulando na formação de uma entidade latina de investidores anjos, que é muito bom para dar uma projeção enquanto é, né, um continente inovador e de negócios que dão certo. Uma coisa que eu atentaria ainda é que a gente tem a sorte de estar acontecendo, de certa forma, um certo hype e um prestígio que se dá ao cara do dinheiro, que, na verdade, é um pouquinho exagerado, né? Nos Estados Unidos, o cara que é cultuado é um empreendedor, não é um investidor. Mas é como aqui a gente é miserável, a gente precisa de um troquinho, e tudo bem. O combinado não sai caro e não tem nada de feio nisso. A questão é, a gente tem que realmente se preparar um pouco melhor para não ser aquela coisa de fiz um scriptzinho hoje de noite no meu quarto e vou jogar na web e... Ô tio, dá um dinheiro aí, sabe? Se a gente não aproveitar para dar lucro em cima desse dinheiro, a gente vai, em dois palitos, perder para a África. Porque, em certos casos, eles são muito mais inovadores e maduros do que nós no uso de tecnologia. Eles aplicam ela para solucionar problema social e econômico. Coisas que a gente faz, mas fica muito diluído no meio de um cenário de hype. Por exemplo, de e-commerce. Vocês conhecem algum projeto? Assim, eu falo que eu conheço um aqui em Belo Horizonte, mas eu queria saber, às vezes, você no Brasil, Milor, que está em São Paulo também, de incubadoras que se juntam a universidades e de lá surgem empresas que dão certo. Eu falo que em Belo Horizonte tem a incubadora da Funsoft, né, que presta serviço de consultoria para as empresas, até para torná-las mais maduras, para depois sair no mercado. O que, que vocês acham desse modelo? Como está isso no Brasil? Cara, você perguntou especificamente aqui de São Paulo, né? São Paulo, cidade mesmo, não tenho como falar. Mas eu posso falar das incubadoras aqui da Unicamp, que tem duas, né? Encamp e a Softex. Eu acho que é bem interessante, mas tem uma particularidade daqui da Unicamp que é um pouco complicada, que é o seguinte. A Unicamp é muito conhecida pela pesquisa, né? Então é a entidade brasileira que mais gera patentes, até mais que a Petrobras, é uma grande líder nesse aspecto acadêmico. Aí tem algumas empresas que acabam seguindo um pouco esse modelo estritamente acadêmico e não são muito preocupadas com a parte comercial. Então, meio que elas ficam um pouco fechadas aqui, desenvolvendo a tecnologia, muito focadas e não estão vendendo, sabe? O que é complicado, assim, lógico que dependendo da tecnologia não tem jeito, você precisa chegar até certo estágio antes de começar a vender. Só que, vez ou outra, a gente vê um mindset que é um mindset muito contrário ao mindset Lean que a gente estava falando antes, né? Então, lógico que não estou falando que existe um mindset certo ou errado, é só que é um pouco diferente e, às vezes, a gente perde oportunidades que poderiam ser aproveitadas um pouco mais cedo, justamente por ficar focando demais na pesquisa. Por outro lado, eu já ouvi falar muito bem de uma incubadora que fica em Santa Catarina, acho que o Remus até deve conhecer. Existem casos e casos, né? Acho que, no geral, as incubadoras são interessantes, justamente para fazer a ponte da universidade e empresas, mas tem que tomar certo cuidado para não ficar só na parte acadêmica, né? Ah, realmente, as incubadoras funcionam como essa ponte entre a academia e o mercado, o que é super importante e é uma condição especial, que tem que ser muito bem aproveitada, e eu vejo que vem pessoas aproveitando muito bem, sim, como o pessoal da Talk & Write, que está, sim, em uma incubadora lá em Floripa. Falando em cultura de incubadoras, o número de incubadoras, só no estado de São Paulo são mais de 50. Tipo, no país todo, a gente tem muita incubadora tecnológica, só que, por exemplo, no Ceará, eu fui conhecer várias incubadoras do Ceará. A maioria tem como showcase o cara que criou um CMS, um painel de atualização de site, e você se pergunta, como assim, sabe? É inovação tecnológica e os caras, tipo, querem o quê? Reinventar o WordPress? Assim, são condições especiais do mercado de lá ou o quê? Mas ao mesmo tempo você vê no Recife gente fazendo circuito integrado de Energy Harvesting, que está passando por Due Diligence da DFJ nos Estados Unidos. Tipo, é um Brasil de muitas faces e a questão é assim, se você realmente descobrir uma abordagem interessante na academia, muitas vezes é super interessante sim você fazer a questão da propriedade intelectual e você vai precisar sim de financiamento diferente de Angel Investment. Você não pode querer depender da coisa lean do mercado. Não, são outras condições. Aí que tá. Economia é uma coisa tão diferente, tão complexa, que fica até comprometedor tentar reduzir e simplificar, nivelando, né? Sempre se sai perdendo, com certeza. Bom, pessoal, pegando aqui a terceira parte, que a gente vai falar um pouco sobre startups brasileiras, que são referências, que a gente gosta bastante, eu acho que um case que vale muito a pena a gente dar uma analisada é o case da Buscapé, porque é uma empresa de internet, então ela começou também ali na garagem, o cara na faculdade ainda, conseguiu vender por uma quantidade bem interessante de dinheiro, e é um tipo de tecnologia brasileira que está saindo daqui, então está indo bem forte para a América Latina. Vocês acham que a venda do Buscapé, qual foi o impacto que isso teve no mercado brasileiro, se isso facilitou o crescimento de novas startups, se isso não fez diferença porque ela já está num estágio muito avançado? Qual que foi o impacto que a venda do Buscapé teve para vocês? Eu acho que um ponto interessante que a venda do Buscapé traz é que o startupeiro brasileiro, ele precisava de um herói, de um case para se espelhar. Sim. Até então não era possível que uma startup brasileira fosse tão longe, ou pelo menos não, a geração a que eu pertenço não tinha uma figura para se motivar. E acho que esse é o primeiro passo que a gente dá no sentido de perder essa síndrome de vira-lata e pensar: ah, a gente não é igual aos americanos, a gente é pior, a gente é mais feio. Pô, a gente tem profissionais tão bons quanto os caras, isso mostra, o case do Buscapé mostra claramente isso. Tecnologia hoje é uma coisa global, o mesmo Ruby on Rails que eles usam lá, a gente usa aqui, o mesmo Sphinx, ou o mesmo Hadoop, o mesmo PHP, e a gente tem profissionais tão bons quanto eles. Então, acho que esse exemplo é muito bacana, porque os caras são de pré-bolha, eles cresceram, eles pegaram muito capital, cresceram muito rapidamente, tiveram uma estratégia muito, eu diria até americanizada, de fusão e aquisição, que eles saíram comprando todo mundo. Hoje o Buscapé tem, até antes mesmo da venda, eles já dominam toda a cadeia do e-commerce. Eles têm meio de pagamento, análise de risco, wiki de informação para o consumidor, plataforma de afiliados, plataforma de pesquisa, que é o Ebit. Eles têm tudo, toda a cadeia do e-commerce no Brasil hoje passa por eles. Então, acho que foi um super trabalho dos caras, não tem nem o que falar. E a principal importância é que isso é inspirador para quem está querendo trabalhar e começar um negócio de internet no Brasil. Legal, tem uma analogia bem interessante que eu vi no blog do Simon Olson, que ele fala sobre como que antigamente era considerado impossível você correr uma milha em menos de 4 minutos. E todo mundo ia lá, tentava e ninguém conseguia. Aí logo depois que o primeiro cara conseguiu romper essa barreira, acho que no mesmo ano vieram mais 3, não lembro o número exato, mas acho que é mais ou menos isso que você falou, né? Antigamente tinha aquela barreira de, nossa, é impossível, né? Agora com o Buscapé a gente sabe que é possível você fazer a milha aí em menos de 4 minutos, ou alguns milhões em menos de alguns anos, mas enfim. A questão é justamente a esperteza que o Buscapé, por exemplo, teve com o Lomadi, ou abrir as APIs para todo mundo. Tem outras empresas fazendo isso, que é uma coisa super positiva para, todo mundo aproveitar o conhecimento que existe em torno de uma experiência, empresa, projeto, aventura, e multiplicar de várias formas, porque com certeza a equipe principal não tem condições de aproveitar tudo que aquilo abre. Se a gente pensar, por exemplo, no Apontador, que são os brasileiros que há 10 anos tem o mesmo investidor, esses caras tinham criado já um Foursquare há 4 anos. Eu digo, uma funcionalidade muito similar, que na época não tinha adesão de usuários. Os caras são ruins porque fizeram uma coisa antecipada demais? Com certeza não. E eu, pessoalmente, eu sou muito otimista em relação ao empreendedorismo brasileiro, porque eu estou sentindo uma evolução muito rápida. Então, por exemplo, dos nossos três blogs, né, que representam uma parcela considerável de que fala sobre tecnologia. Então, assim, a gente está conseguindo evoluir muito rápido. Até o próprio Empreendedcast, né, que foi, surgiu para tratar sobre esse tema, está crescendo bastante rápido. Então, eu, pessoalmente, eu sou muito otimista, não porque a gente já está muito bem, mas porque a gente está perdendo esse medo, a gente está conseguindo evoluir, a gente está mostrando que tem qualidade também no nosso trabalho. Um ponto bem legal que a gente está convergindo aqui é que a gente está falando, antigamente startup era aquele negócio de garagem, tinha os grupinhos que conversavam, e hoje em dia meio que ainda são só os grupinhos, né? Não é um negócio que a mídia inteira está falando sobre isso, só que eu acho que tem uma tendência interessante que a gente estava comentando, que esses grupinhos, eles estão se fortalecendo, então está tendo um pouco mais de mídia sobre startups, sobre tecnologia. E, por outro lado, eu acho que a mídia convencional ainda está, lógico, não fala sobre inovação todo dia, coisa assim, mas eu estou sentindo também uma convergência bem interessante. Que, por exemplo, eu estou aqui com a Época Negócios desse mês, né, que é uma revista super focada em executivos, e tanto que teve a matéria da Empreendemia, né, já fazendo nosso jabá, mas na capa tem Conheça o maior berçário de startups do país, que fala sobre a incubadora da USP, a CETEC. Então, acho que a conclusão que a gente pode chegar aqui é justamente que o Brasil ainda não atravessou o abismo em termos de startups e tecnologia, mas ele está começando a atravessar. Então, ele é uma tendência interessante que a gente está enxergando, né? Sim, essa é a época ideal para se ter uma startup, porque a coisa da crise, do estouro da bolha, das dúvidas dos mercados, da disrupção, isso é oportunidade de se buscar novas soluções e também indica o seguinte, que você vai passar trabalho na vida e tudo é difícil. Então, se você se dedicar a uma coisa que parece um sonho, um ideal, uma causa, é muito mais provável que você vai estar alimentado, você vai ter uma motivação real para manter focado e ir para frente, né? Ao invés de simplesmente aproveitar uma modinha tentando farejar. Eu acho que pensar na vida das pessoas, né? O que que a gente vai precisar ali na frente? E é uma mensagem, acho que bastante otimista e também realista, né? É isso aí, pessoal, nós estamos chegando aí ao final do terceiro episódio. Esse episódio foi bem rico aí, as discussões, e nós estamos chegando agora na sessão do Empreendedcast Recomenda, a nossa sessão que cada episódio a gente recomenda referências aqui sobre empreendedorismo. Hoje eu vou começar recomendando um livro que se chama O Melhor do Mundo. Ele é do Seth Godin, ele é da editora Sextante, é um ótimo livro, bem simples, ele tem pouco mais de 100 páginas, é uma leitura muito fácil, e ele fala sobre um ponto bem bacana, que é uma visão diferenciada que eu nunca tinha visto, sobre desistir das suas ideias. Então, muitas pessoas falam que você tem sempre que nunca desista da sua ideia e tal, e ele quebra um pouco esse paradigma. Ele fala que você deve desistir de uma ideia quando você vai ficar apenas na média daquela ideia. Você vai ser um cara mediano, você não vai ser o melhor do mundo. Então, dessa ideia você tem que desistir, você merece um pouco mais. E você tem que se esforçar e romper os vãos que existem em todo o ciclo de uma ideia para poder ser o melhor do mundo. E ser o melhor do mundo faz uma diferença muito grande. Então, o livro é ótimo, vai estar relacionado aí no post do episódio. Então, aconselho. O Melhor do Mundo, Seth Godin, editora Sextante. Bom, complementando aqui a sugestão, ele falou do livro que é bem interessante para desenvolvimento pessoal, né? E agora eu vou falar sobre um livro que é um pouco mais técnico, que eu pessoalmente considero meio como obrigatório assim, para os empreendedores, que é um livro que se chama Crossing the Chasm. qual que é a ideia do livro? Você tem uma certa curva de adoção de uma inovação, né? Então, você tem uma porcentagem de pessoas que gosta muito de inovação, que está disposta a usar serviços ainda não provados e tal. Por outro lado, você tem os mercados de massa, que são pessoas que não querem arriscar. Eles querem um negócio que funciona, que outras pessoas já testaram. Então, a grande temática do livro, e que é o que eu pessoalmente achei bastante interessante, é que ele fala que você tem basicamente uma curva de inovação. Então você tem desde as pessoas que são viciadas em tecnologia, querem saber tudo que é mais novo, que estão dispostas a pagar caro por uma inovação e estão dispostas a arriscar, usar um produto que talvez não funcione. E de outro lado, você tem pessoas que são mais avessas ao risco. Então, são mercados um pouco mais de massa, são pessoas que não querem arriscar, elas gostam de usar produtos, serviços já provados e não interessa qual que é a promessa do produto. Elas querem saber o que o produto tem feito na vida de outras pessoas. E o conceito do livro é que essas pessoas, elas não conversam entre si, então tem um certo abismo aí. E a ideia é justamente explicar como que você vai atravessar esse abismo. Então, como que você migra das pessoas que gostam de tecnologia até como que você vai fazer pessoas que não gostam de tecnologia, não gostam de risco, adotarem a sua inovação. Que é justamente o que a gente chegou à conclusão hoje no episódio, né? Que o cenário brasileiro de empreendedorismo, ele ainda não cruzou esse abismo. Ele ainda está muito focado em nichos pequenos, de pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de arriscar, mas está começando a atravessar, está começando a partir para o mercado um pouco mais de massa. Então fica aí a recomendação do livro, Crossing the Chasm, do Geoffrey Moore. Só para complementar o que o Milor falou, agora a visão de quem só leu uns textos do livro que ele mandava assim para mim, a gente usou bastante a parte mais prática do livro, do Crossing the Chasm, para, na época, a gente estava definindo melhor quem que era nosso cliente, como que era para passar esse abismo, né? Que a gente primeiro vieram os inovadores, o pessoal mais ansioso por coisas novas na internet, e aí a gente, obviamente, passar para o próximo nível, né? Que é passar esse abismo. Então, naquela época que a gente estava definindo essas coisas, o livro trouxe partes práticas que foram muito úteis para a gente. Então, fica a recomendação também para o dia a dia. Então é isso aí, pessoal, fechando aqui mais um episódio do Empreendecast. Falamos hoje sobre o cenário tecnológico brasileiro, acredito que a gente tenha abordado uns assuntos bem interessantes, espero que tenha agregado valor a todo mundo que ouviu o episódio. Queria agradecer demais ao Diego Ramos, Diego Gomes, o Milor e o Luiz do Empreendemi, o Bruno, acho que esse foi um episódio bem proveitoso, e queria pedir a todo mundo que está ouvindo para não parar de enviar comentários. A gente tem recebido ótimos comentários nos posts, dicas, o pessoal falando sobre empreendedorismo. Acho que a gente está começando a criar uma rede bem, bem legal de discussões, e a ideia é essa mesmo. Então, continue mandando os comentários, os e-mails, a gente está colocando algumas ideias lá no Twitter do Empreendecast também. Então é isso aí. Bom, eu quero deixar um convite para todo mundo que tiver um projeto digital, que acesse lá o nosso blog, startup.com.br, e ache lá um banner que diz assim: Mapa das Startups Brasileiras. É uma aplicação que pode ser preenchida por vocês mesmos e serve para mapear em um mapa mesmo em que lugar está a startup de vocês. A gente acredita que isso é muito interessante porque dá uma visibilidade além de para a própria startup, mas para a região em que vocês estão fazendo esse projeto, e através disso, muito provável que outras pessoas que talvez estejam em busca de projetos como da sua startup acabem encontrando vocês e fortaleçam uma cena, um ajude o outro, ou um vire consumidor, cliente do outro, ou até investidor. E fiquem à vontade também para mandar notícias, novidades, dúvidas, reclamações. Eu acho que isso seria o recado, assim, o convite, né? A conversa não termina, ela começa, né? Ela se espalha novamente agora. Eu fico muito honrado pelo convite aí do pessoal. Sou um grande fã tanto do Read Write Web como do Saia do Lugar e do Empreendemia, e acho que tudo indica que você é muito fã também do pessoal do Empreendecast. Acho que qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Muito obrigado e um abraço também para todo mundo que está ouvindo. Bom, pessoal, eu queria agradecer pelo convite. Eu estou gostando bastante do trabalho que vocês vêm fazendo com o Empreendecast. Queria desejar bastante sorte, que seja um projeto duradouro e que quem estiver ouvindo, divulgue para os amigos. E se tiver um projeto legal, tiver a fim de conversar ou quiser ler alguma coisa legal sobre esse mercado, também dá uma passadinha no Read Write Web, depois do Startup. Bacana, cara. Basicamente é isso. Prazer imenso, pessoal. É isso aí, Diego, Diego Gomes, Diego Ramos. Nós que temos que agradecer a presença aqui. Então, fica o convite para participar de outros episódios também. Então, obrigado mesmo por ter participado. É isso aí. Quem quiser aí trocar cartões de visita virtual com a gente, vai no Empreendemia. O endereço é www.empreendemia.com.br/e/empreendemia. Aí por lá tem o meu contato, tem o do Luiz também. No Twitter eu sou MilorB11, com dois L's e R no final, né? Milor. Os paulistas têm certo problema de entender, mas beleza. E seguir a gente também no Empreendemia, né? Então várias dicas de empreendedorismo, nosso Twitter, @empreendemia. Fica aí a dica pro pessoal. Valeu. O meu só muda que o meu Twitter pessoal é Luiz Piovesana, tudo junto, Luiz com Z, Piovesana com S, e também através do empreendemia.com.br/e/empreendemia você também acha meu contato. E lembrando do Saia do Lugar, né, que é o conteúdo que a gente passa via Twitter. É isso aí, quem quiser mandar um e-mail para o Empreendedorcast é só mandar um e-mail para contato@empreendedorcast.com.br. Deixem seus comentários. Eu sou o Bruno Efa no Twitter. E tem o Hugo, que é Hugo MN. Então a gente fala um pouco sobre tecnologia e empreendedorismo lá também, entre outros assuntos. E nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço e obrigado de novo pela participação. Running late and I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. No episódio anterior, falamos sobre as características do empreendedor e tivemos a primeira promoção do Empreendedorcast. Depois de falar bastante sobre cada característica... Embolei de novo. Característica. No episódio anterior, falamos sobre as características do empreendedor e tivemos a primeira... Porra, velho! Todo empreendedor precisa ter ambição. Pode parecer algo ruim, mas não é. Que inevitavelmente... Não pode corrigir, né, velho?